Ontem de noite eu procurei ver se aprendia como é que se fazia uma balada antes de ir pro meu hotel. É que esse coração já se cansou de viver só e quer então morar contigo no esplanada, contigo no esplanada. Pra respirar, abro a janela como um jornal. Eu vou fazer a balada, fazer a balada do esplanada e ficar sendo menestrel, e ficar sendo o menestrel do meu hotel, do meu hotel, do meu hotel. Mas não há poesia em um hotel. Nem mesmo sendo o Esplanada um grande hotel. Ah, poesia na dor, na flor, no beija-flor. Na dor, na flor, no beija-flor, no elevador, no elevador. Eu abro a janela do esplanada pra ficar sendo menestrel, pra ficar sendo menestrel do meu